para sempre. Vou olhar para o céu, libertar a criança em mim, porque minha vida não pode continuar assim. Todo mundo, ninguém vai me pedir de entrar, porque eu meto fundo. Ninguém vai me abalar, só porque eu gosto de...